4070, desta via para 2000 pés. NH1 no 0, 1 no 3, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Essa via para 2000, reporte estabilizado azul 4070. Controle 58 no 0 no localizador. Objeto 58 no 0, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. Torre no 1 no 8, decimal 95. Boa. Era torre 1 no 8, decimal 95, boa noite, bom voo. Juliette 1895, 397. Sua, boa noite, Web 58 no 0. 58 no 0, número 2, reporte passando externo. Portará passando externo, 58 no 0. TAM 3560, de passagem ao Airbus da TAM, taxiando à sua esquerda em direção ao ponto de espera da pista no 0. Após, pode ingressar na Juliette, portão 09. E após o tráfego da companhia, prossegue para o 09, 3560. Passarei 2224, seguido ao Airbus da TAM à frente, pode prosseguir para a área remota do pátio 1. Vai seguir atrás do Airbus, remoto pátio 1, 224. Gol no 884, ao ingressar a questão, está livre, táxi e taxi Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette para o 612, gol no 884. Fala Salvador, boa noite, gol 1613. Gol no 613, muito boa noite, Brasília 360, pronto para cópia? Motivo, só pronto para cópia. Gol no 613, está aprovado para Brasília, nível 360, pela Aerovia Pesulu 17. É cola da pista 1 no 0, com curva direita no perfil da saída gola e com transição off-tour. Controle em 1 no 9, decimal 8. Transponder 5526, gol no 6 no 3. Autorizado Brasília no 360. Via Uppers do 1 no 7, decola 1 no 0, com curva esquerda, da direita, saída gola e transição off-tour. Transponder ao 5526, controle ao 1 no 9, decimal 8, gol. No meio ou no 3? Protegimento correto, chama para puxa e acionamento no meio ou no 3? Vai chamar para puxa e acionamento, vou no meio ou no 3? Salvador, o TAM 3603 no 07, pushback acionado. Aguarde para puxa e acionamento, 3603. A sua escuta, 3603. No 62, se escuta. No 6212, muito boa noite, livre táxi, táxi foi Alfa e Juliette para a área remota do Pátio 1. Alfa e Juliette para a remota 1262, confirma? Positivo, senhor, a remota do Pátio 1, posição em princípio número 13. 6212, Alfa e Juliette, 13. TAM 3603? Ele mesmo. Poxa, se temos um gol já ingressando no... Quais são? Temos um Airbus da Oceanair que vai ingressar e para a área remota e a retaguarda do senhor. Temos um Airbus da TAM já está ingressando também a retaguarda e um Embraer 145 também da passarela já ingressando aí na área remota também a retaguarda. Aqui quando esses três estavam estacionado, o senhor será liberado. Ah, tá ok. É o TAM, estamos em presa e o passarinho passou. Tem um gol agora em direção ao parque. Tem outra aeronave, uma aeronave da TNT. isso também, né? Vai passar essa guarda, né? Positivo, senhor. 1-0, Solas 3-6, direita 1-2-1, decimal 9, solo, livrar, bem-vindo. Direita 1-2-1-9, grato, se for trazer. Chegada Mari para 2.000 pés, QNH 1013. Via para 2.000 pés, TAN-3662, senhor, alguma possibilidade de TAP na proa? Autorizado, proa de TAP, TAN-3662. Grato, pela gentileza. Marcos Luna Vema, intenção é pouso na 3.5. Autorizado, iniciar descida para 1.500 pés, pro de Itapuã, o Eco Zulu November. Ainda 500 pés, na presença. Estimativo e confirmo o QNH 1013 em Salvador. QNH padrão, no leve. Localizadora, Zulu 4070. Zulu 4070, chame torre, Salvador em 1.8, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Taxi TAN 3603. Ok, muito obrigado. Quase 070, cheque o trem, pouso autorizado na 10, não se entenda com 10. Baixa travado, leve pouso, azul 4070. 258, informação Tango. Bom. Show 050, QNH 1013. 2013, via 0503, 858 da. Controle Salvador, boa noite, Gol 940. Boa noite, Gol 940, contato radar suba para nível 360, autorizado para o de Lida. 360, vai voar Lida, Gol 940. Senhor, você né, pode pelo menos entrar aqui na posição 13 para livrar a linha de táxi? 6212, algum problema para estacionamento, senhor? Afirmativo, não tem balizador. Controle Salvador, UFS-5723, boa noite, informação é Tango. Ciente da informação Tango, solicita coordenar o nível 150 para Aracaju. A chegada Marem, altímetro 1013. Padrão, desce para o 060, o 5723 do Ebena Mari. 5216, copiado Aracaju, confirme nível, senhor? 150, por favor. 150 será coordenado, aguarde cópia, ajuste 1013, informação ATIS em curso é Tango, aguarde cópia 5216. Dando cópia 5216. TAN 3603, o Avianca já está saindo da retaguarda, o senhor já pode iniciar o pushback e chamar para o táxi. Estimativo, já estamos iniciando já, obrigado. Azul 4070, solas 41, direita 121, decimal 9, solo livrar, bem-vindo. 9, livrar, obrigado. Solo Salvador, boa noite, 4070, livrou na foto. Boa noite, Azul 4070, livre táxi, taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, Azul. 352-16, pronto para a cópia. 352-16, está aprovado para Aracaju, nível 150. Decola da pista 10, com curva à esquerda na saída Puca, com transição Caju. Controle em 119.8 e o transponder 5545. 352-16. Autorizado 150 para Aracaju. Decola da 10, curva esquerda após saída Puca, Aracaju 5545. Transponder 98, controle, tomada para puxa, 5219. Positivo, 352-16, o ajuste 10 no 3 de momento e a informação antes em curso é Tango. Ciente da Tango 1013. 5216. Para o táxi, são 3603182. A bordo, 4 horas, Galeão. Copiado, 4 horas, Galeão e 182 de PLB, livre táxi, TAN 3603, até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Juliette. Ponto de espera. Encontrará na. Ponto de espera, via Juliette, TAN 3603. Poxa, no ponto de espera da pista 10, o senhor já pode chamar a torre em 1-8-95, boa noite, bom voo. Então vamos chamar lá, obrigado. Chamar. Realmente, senhor. T50, reduz para 220, 7723. Santana 3197, decolado seu escudo. Dan 3197, acione código 5510, contato radar, suba para nível 340, autorizado Brodileda. Brodileda, subindo para o 340, acionado o código 5510. Azul 4070 visual com o Airbus da TAM à esquerda taxiando? Afirmo. Dê passagem ao tráfego, senhor. Após para ingressar a taxiway Juliette, prosseguir para o portão 08. Da passagem ao TAM, vai via Juliette 08. Sai 23, vetoração devido a tráfego, transporte de enfermo. Curva esquerda para o 020, limite localizador. 020, limite ao lote. Confirma quantas milhas, tráfego? 3 da TAM, aproxima o ponto, espera, dá 10, tá pronto. 3603, pista livre, autorizado em decolar, vento 100 com 10. Vamos alinhar e decolar na 10. TAN 3858, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 015, limite localizador. Esquerda para 15, limite ao lock, TAN 3858, confirma altitude. Justamente nível 050, TAN 3858. 50, 3858. 662, autorizado ILS. 1940, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Controle, o TAM 3662, autorizado ILS. Afirmativo, autorizado sinal ILS, X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador TAN 3662. Reporte estabilizado TAN 3662. 1940, Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 125, Uro, obrigado, Goro 940. Desça para 3.000 pés, o QNH no 0 no 3. 1013, padrão, 3.000 pés, 3858. Gol 9074, portão 03, autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Sai 23, desça para 4.000 pés, QNH no 0 no 3. 4.000, 0 no 3, 7.3. 258, direita 055, limite localizador. Direita 55, limite ao lote 3.258. Decola da pista, correção, vai pela aerovia para o ISC 50. Decola da pista 1.0, com curva direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia para o ISC 50 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9, decimal 8. Transponder 5530, gol no 885. Autorizado então 360 para Guarulhos, até o ISC 50. Escola da 1-0, primeira curva direita, da EL até a posição Leda. Após Leda, direto Bidev, interceptar na Peruísk 50. 198 ao controle, 5530 transponder, gol 1885. Confirme nível copiado, senhor? 250, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, 3858. 3858, curva direita para o 085, para interceptar sinal ILS X-Way, pista 1-0. Direita 85, tá 3858. Do localizador, o TAN 3662. TAN 3662, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 895, boa. Salvador, na Florjão, boa noite, 3662 no localizador, passando Duna. 3662, boa noite, tem pista 1-0 liberada, pouso autorizado na mesma, 100 graus com 10. 3662, autorizado pouso, pista 1-0. Está baixado? Ainda não, senhor. Reporte baixo travado. Está baixado travado. Foi, travou, 3662. Sim. Oi, Salvador. Boa noite, Xené 63, 1-0, se tiver informação, tanto. Xené 63, 1-0, acione a identificação, deste avião chegada a Mário para o nível 060, QNH, 1-0, 1-3. Ativo 060, via chegada, 1-0, 1-3, a gente, Xené 63, 1-0. Iniciei redução para a velocidade de aproximação. Reduzindo, 3850. 3850, chame torre em 1 no 8, decimal 95. 295, 3850. 9074, está com 160 a bordo, 2 horas e 5 minutos em Salvador para o táxi. Copiado 160, 2 horas e 20 em Salvador, livre táxi, gol 9074, até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto de espera, chame torre em 1 no 9, decimal Carson, chama a torre em 1-8-95, boa noite, bom voo. Ok, militante, ponto 0 da 1-0-3-2-9-5. Boa noite, ao gol 9-7-4. Paulo Salvador, é web 5827, ciente da informação não voa no gate 2. Muito boa noite, web 5827, o ajuste 1-0-3, pronto para cópia? Tá pronto, senhor. Web 5827, está aprovado para o Galeão, nível 340, decola da pista 1-0 com curva direita, no perfil da saída da El, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, onde intercepta a aerovia Upper November 857 e prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 1-9.8, transponder 5533, web 5827. Autorizado Galeão no 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da Dael, Mita, após Leda, Bidev. Após Bidev, Upper November 857, após segue o voo conforme plano de voo apresentado. O controle é o 1198, transponder 5533. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento 5827. Para papo, estacionamento 5827. No novembro, chame Torre Salvador em 1-8-95. 2-5, novembro. Torre, boa noite, no novembro. 3662, solo agora 53, libera pista imediato, chame 1-21-9, solo, bem-vindo. 219. Bruno November, reporte Farota Pan, intenção pouso cabeceira 35. Pode ser, senhor. Ok, reporte Farota Pan, guarda Bruno November. Farota Pan, November. Isso. Teste via para 2000 pés, 1013, gol no 398. Xanem 3-10, desça para o nível 050. 050, Xanem 3-10. Tu escuta. Muito boa noite, TAM 3662, leve táxi, taxiway Alpha, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. Taxiway Alpha, mantendo antes da Juliette. November, se preferir, pode cortar para 35, ok? Está autorizado, está presente. Cortar na web. Gol 9074, está pronto? Gol 9074, está pronto. Ok, ali mantém após passagem do rebaixo. Ali mantém, gol 9074. Jet 5723, chame Torre Salvador em 1-8-95. 8-9-5-23, Objet, boa noite. Boa noite. 2 em virtude 737 da Gol, efetuando pushback à sua esquerda. Afirmativo. 98 autorizado, final ILS X-Ray Y-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, LS X-Ray, dono 0, gol no 398. Amador, boa noite, TAM 3858, livrão. Muito boa noite, TAM 3858, livre táxi, a taxiway Alpha, taxiway Kilo, pátio 1 e portão 07, TAM 3858. Alfa, Kilo, Pátio 1, 07, TAM 3858. TAM 3603, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 25. Uno 251, 13325, boa noite. Boa noite. Noite, Torre, tá passando o dia Sierra, o sucesso desse dia, vai ali. Quanto à aproximação, o ato foi para o pouso, 5723. 7. O 9074 decolado 257, controle 198, transfere, bom voo. 198, boa noite. Controle ao gol, 9074, boa noite. 9074, contato radar suba para nível 350 na saída Puca. 350 na Puca, gol 9074. Papa Alfa 31, com prioridade. Enquanto a aproximação, aguardações para o posto. 7, aguardando. 3, então mantenha a posição antes de ingressar no ataque sobre Juliette, a retaguarda do Airbus à frente. Afirmativo, pede desculpa, tá 3858, vai manter a posição então. 3858, então. Sem problema, senhor. Livre pouso 10, sucesso 23, velho. Por 1 novembro, é solo agora 58, bate 5. Vectrec, táxi de via pista, reposta é mesma livre. 62, observe o táxi do 737 da Gol à esquerda. Pode ir ingressando lentamente na Juliette. Aguardando mesmo livrar o setor para prosseguir para o portão 03. Tá? 3662. Afirmativo, táxi dentro via Juliette, aguardando o 700 da Gol para ingressar no 03. Solo Salvador, gol 1613 para o táxi com 150 a bordo, 3 horas e 40, alterna com FIS. Rapeado 150, 3 e 40 com fins, gol no meio no 3, livre táxi até o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia. No ponto de espera, pode chamar a torre em 1-8-95, boa noite, bom voo. Via Índia, ponto de espera, chama a torre 1-8-95, gol 1-6-3, obrigado, uma boa noite. Boa noite, senhor. Pode chamar a torre até agora para evitar parar no ponto de espera. Afirmativo, vai chamar, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4071, sem estratégia. TAM 3858, seguindo o Airbus à frente, pode ingressar a taxa Juliette para o portão 07. Aqui, agora vai ficar atento. Entra Juliette por 073858, boa noite. Até mais, você escuta. Positivo, senhor. Azul 4071, muito boa noite, Campinas 360, pronto cópia. Prossiga. Azul 4071 está aprovado para Campinas, nível 360, decola da pista 10 com curva direita, no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, India, Delta, Echo, onde intercepta a aerovia Pesolo 16 e após prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1-9.8 e o transponder 5553, Azul 4071. Autorizado 360 para Campinas, decola da 10, primeira curva direita, da El até Leda, após Leda Bridge, intercepta para Zulu 16, aí segue o plano de voo, 198 controle, 5553 transponder. Azul 4071, cotejamento correto, ajuste 1013, chame para puxa, acionamento. Chamaram. Solo Salvador, boa noite, 3561, informação Tango, tá no posição 9. Brasília 340. Boa noite, 3561. Não temos já autorizado 380. Senhor, o senhor prefere copiar ou prefere com que modifiquemos junto ao centro? Quanto tempo demora para modificar? Rapidinho. Ah, então tá. 340. Sim, só um minuto para a cópia. Na Delta, 5723 livrou. Muito boa noite, Web 5723, Livre Taxi, Taxi Juliette para o portão 05. Boa noite, Juliette 05, sucesso 23. Boa noite, gol no 398, estabilizado no LS, vai passar o Indy Serra. No 398, ciente, quando a aproximação informaria pista livre, tá? Essa companhia agora iniciando a decolagem. Ciente, 398.